Nada dessa sica de palavra triste em mim na boca. Travo, trava, mãe e papai, alma buena dicha louca. Neca desse sono de nunca, jamais nem never more. Sim dizer que sim pra Silu, pra Dedé, pra dar de dó. Crista do desejo, destino deslinda sem beleza. Outras palavras, outras palavras, outras palavras, outras palavras. Tudo seu azul, tudo céu, tudo azul e furta cor. Tudo meu amor, tudo mel, tudo amor e ouro e sol. Na televisão, na palavra, no átimo, no chão. Quero essa mulher, solamente é pra mim, mas muito mais. Rima pra que faz tanto mais, tudo dor, amor e gozo. Outras palavras, outras palavras, outras palavras, outras palavras. Nem vem que não tem, vem que tem, coração tamanho trem. Como na palavra, palavra, palavra estou em mim. E fora de mim, quando você parece que não dá. Você diz que diz em silêncio que eu não desejo ouvir. Tem me feito muito infeliz, mas agora minha filha. Outras palavras, outras palavras, outras palavras, outras palavras. Quase João Gil bem, muito bem, mas barroco como eu. Cérebro, máquina, palavras, sentidos, corações. Hiperestesia, voar que voa de sé de cor. Tinjo-me romântico, mas sou vadio computador. Só que sofri tanto que grita, porém daqui pra frente. Outras palavras, outras palavras, outras palavras, outras palavras. Parafins, gatins, alfa-luz, sexo, eila, guerra, paz. Ora, xé, palavra, ora, três, o que é crise espacial. Projeitinho imenso, se o morte, vida, vida, vida. Lambetelho, fruto, orgasmo, maravilha, milogo. O menina, tel, paraíso, felicidade, ania. Outras palavras, outras palavras, outras palavras.